O papel principal.

uma aventura. Não quero acreditar em mais promessas de amor. Que vou eu fazer? Não posso entender essa tua loucura. Nascer com asas leve como algodão, trazer a chama no olhar. Ser ferro em brasa, acender uma paixão e por um sonho lutar. Ter a certeza de crer aquilo que se quer. Ter a leveza de ser criança e ser mulher. Olhar em frente e seguir, haja o que houver. Soltar as rédeas, levantar a voz, ouvir a terra a passar. Vencer o medo, viver a emoção. Estar na vitória é quando há fé. Fazer uma vida na certeza de vencer. Levar o facho na mão. Amar, saltar barreiras, não me deixar abater. Ter fogo no coração. A ter lençóis de vento, ver no mundo o meu jardim. Quero ser um movimento, quero ser dona de mim, de mim. Fazer uma vida na certeza de vencer. Levar o facho na mão. Woohoo! pensar, deixa me ir, é só curtir. Cada onda é uma emoção. E o calor do sol faz-me sentir o doce gosto do verão. Tocamos lágrimas e paixão. Como foi que te perdi? Um momento de ilusão. Fiquei longe. Noites em branco, o negro do dia, desejo ardente.

Canal 2 da Antena Web. Yeah.